Pega a sua Bíblia, por favor, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ser edificados através dela. A palavra de Deus sempre fala, né? Ela é viva e eficaz, ela é apta ao ensino, ela é como espada de dois gumes, ela vai ao nosso interior, ao nosso coração. Tiago nos dá a entender que a palavra de Deus é como um espelho. Quando você olha para a palavra, você se vê, você se enxerga. E que bom que Deus nos revela quem realmente nós somos, porque nos dá a chance de mudança, nos dá uma chance de restauração, porque nós achamos que somos muita coisa, nós achamos que somos o cara, nós achamos que somos muito bons, e a Bíblia vem, nos confronta e mostra que nós precisamos ser humildes, e quando a gente se humilha na presença do Senhor, Ele nos exalta, Ele nos honra, não é verdade? E assim a gente aprende a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um esposo, um marido melhor, um pai melhor, e assim a gente vai deixando Deus nos aperfeiçoar. Então a palavra de Deus, ela é tremenda. Eu queria ler um trecho muito conhecido, já muito pregado, mas como a palavra de Deus é fonte inesgotável, espero que Ele traga coisas novas ao nosso coração. Está em 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler do verso 1 até o verso 11. Assim que você começar a ler, você diz, essa passagem aí já li e já ouvi muitas mensagens a respeito. Vamos falar sobre esse desafio de Davi e de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, verso de 1 a 11. Acompanhe na sua Bíblia ou no telão. O texto diz assim: os filisteus juntaram as suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Efdamim. Efdamim significa fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Verso 3, os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Então mais ou menos você vai na sua mente imaginando a cena, né? Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura. O que seria 2,90 metros? Talvez daqui até o iniciozinho dessa caixa, provavelmente, né? Então era muito grande, 2,90 metros era a altura de Golias. Continuando aqui, o texto diz que ele usava, verso 5, um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Isso só couraça. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardos por sobre as costas. A haste da sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel, dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua palavra, que mais uma vez é aberta, e em total dependência do teu Espírito, Senhor, que tu nos revele, que tu nos traga entendimento para compreendermos a tua vontade na nossa vida e como nós podemos caminhar enfrentando as situações. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Amados, a vida, ela não é muito diferente do que nós acabamos de ver aqui nesse texto. Ou seja, nós somos constantemente desafiados. Diz o texto aqui que Filisteu lançou um desafio às tropas de Israel. Desafios fazem parte da vida, não tem como escapar deles, não tem como fugir deles, faz parte desse pacote chamado vida. E tanto os desafios, eles podem ser positivos como podem ser negativos. Eles tanto podem nos levar para a conquista como pode nos levar para a perda, para o avanço ou para o retrocesso, para a vitória ou para a derrota. Depende de como nós encaramos o desafio, depende da ótica que nós encaramos. O desafio, ao ser enfrentado, ele pode promover esses dois lados, vitória ou derrota. Como nós temos encarado, como nós temos enxergado, como nós temos percebido os desafios que a vida nos apresenta. Existem situações que aparecem em nossas vidas que nos desafiam, e parece que muitas das vezes nos desafiam constantemente. Esse, nesse caso aqui da palavra de Deus, mostra que Golias, durante 40 dias, todos os dias, ele se apresentava e afrontava Israel, desafiava Israel. E às vezes há situações na nossa vida que parece que todos os dias é assim: você acorda, você já está sendo desafiado, você vai trabalhar, você está sendo desafiado, e todos os dias esse desafio se apresenta. Muitas das vezes são desafios que surgem na nossa vida sem qualquer intervenção nossa, elas surgem no horizonte do nosso viver e se apresentam e nos desafiam, nos afrontam. Há outros desafios que enfrentamos que às vezes somos nós que criamos. Há situações que, às vezes, por um não cuidado na boa administração financeira, nós acumulamos dívida. Dívida é um desafio para muita gente, talvez aqui muitos estejam vivendo esse desafio: pastor, estou endividado. Tem dívidas que surgem sem a gente esperar, às vezes por causa de uma enfermidade você tem um custo maior, remédio, consulta, exames e tudo mais, mas às vezes há dívidas que são feitas porque nós ajudamos a fazê-las acontecer. Por uma má administração do dinheiro, às vezes, ou gastar além do que a gente ganha. Tem desafios que surgem, que nós criamos, às vezes certos conflitos que existem em relacionamentos, seja família, seja em ambiente de trabalho, que muitas das vezes nós ajudamos a criar, como também há enfermidades que às vezes nós enfrentamos, que é por causa de não cuidarmos da nossa saúde, ou não termos uma boa alimentação, por não zelarmos por certas questões que favorecem a boa qualidade de vida, nós desprezamos e vivemos uma vida sedentária e não nos alimentamos direito, e às vezes certas enfermidades vêm por causa do nosso descuido, como há enfermidades que vêm sem a gente prever, situações que acontecem porque baixou a imunidade ou porque você ficou exposto a um vírus, uma bactéria. Então há desafios que surgiram, não fomos nós que provocamos, a outros que nós também provocamos. Eu gostaria de hoje, nesta noite, dar um nome a esses desafios. Vamos chamá-los de Golias. Por que vamos chamá-los de Golias? Porque os desafios costumam ser grandes, os desafios costumam ser persistentes, e os desafios costumam ser amedrontadores. Quase enrolei a língua agora. Provocam medo, provocam temor, provocam agitação no nosso interior. Todo desafio cria uma pontinha de medo, não é verdade? Razão pela qual muitas das vezes ficamos ansiosos, ficamos agitados, perdemos noites de sono, afeta a nossa alimentação, andamos às vezes agitados, o nosso humor muda, porque nós somos afetados. São esses Golias que surgem diante de nós. Eu creio que muitos aqui hoje levantariam a sua mão dizendo: pastor, eu estou enfrentando um Golias na minha vida. E é nesta qualidade que o senhor falou aí mesmo: ele provoca medo, ele é persistente, ele é grande. E em toda luta, amados, que nós enfrentamos, nós somos desafiados pelo menos em três aspectos da vida. E é o que eu percebo aqui no contexto desse texto que nós lemos. Em pelo menos três aspectos da vida, nós somos desafiados diante das lutas que as circunstâncias nos oferecem. Primeiro aspecto é que em toda luta que nós enfrentamos, Nós somos desafiados em nossa autoestima e no conceito que temos de nós mesmos. Esse é um dos aspectos. Quem os filisteus escolheram para desafiar Israel? Golias, correto? Por que escolheram Golias? Porque Golias era o seu melhor guerreiro. Golias era o maior, era o mais forte, era o mais preparado, era aquele que estava mais condicionado, era o mais corajoso para enfrentar o exército de Israel, ou para duelar com um dos homens de Israel, porque esse era o propósito. Eles não queriam enfrentar o exército contra exército, então resolveram desafiar homem contra homem. Então eles pegaram o melhor guerreiro que eles tinham e colocaram Golias para desafiar Israel. Agora, quem os israelitas escolheram para enfrentar Golias? Quem? Ninguém. Por que ninguém? Porque ninguém se apresentou. Ninguém disse: deixa comigo, deixa que eu resolvo, eu estou preparado. Primeiro, eles não tinham ninguém na categoria semelhante a Golias. Não tinha ninguém na estatura, não tinha ninguém no adestramento, não tinha ninguém na capacidade. Golias era guerreiro desde a sua juventude. E ninguém foi voluntário para se apresentar e enfrentar o Golias. Por quê? Nós vemos aqui uma total perda de autoestima. Concorda comigo? Cada um olhava para si mesmo e se viam incapazes, se viam sem condição, se viam impotentes para enfrentar um problemão daquele, um desafio tão grande como aquele. Eles estavam numa situação de uma auto-baixa estima. Essa foi a mesma visão, irmãos, que aqueles espias, aqueles 12 espias que foram enviados por Moisés para percorrer Canaã, antes deles entrarem e conquistarem a terra, quando eles estavam ainda já se aproximando, Deus disse para Moisés: Moisés, envia 12 espias, que eles façam um relatório da terra e tragam. Eles percorreram durante 40 dias. Eu às vezes penso, por que Deus mandou Moisés enviar 12 espias, se o próprio Deus podia dar o relatório? Deus não conhece todas as coisas, Deus não criou todas as coisas, mas Deus estava exatamente provando a fé daquele povo, vendo qual seria a visão daquele povo diante daquela terra, que era uma terra prometida por Deus, uma terra que manava leite e mel. Então Deus manda: Moisés, envia 12 homens. Aqueles homens percorreram, olharam tudo e trouxeram um relatório. O princípio do relatório foi muito bom: é terra que mana leite e mel, é terra fértil, olha o fruto. Trouxeram um cacho de uva enorme que dois homens precisaram carregar, tal a fertilidade daquela terra. Começaram muito bem no seu relatório, só que eles começaram depois a trazer um relatório negativo, dizendo: lá também tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, lá tem cidades intransponíveis, não tem como penetrar essas cidades, tem homens de alta estatura, e veja como nós somos. Diz o texto que eles olharam para aqueles gigantes e se viram como gafanhotos. Eles disseram isso no relatório: Moisés, nós somos como gafanhotos perante eles, eles vão nos pisar, eles vão nos esmagar, nós não temos condição, não tem, a terra é boa, mas nós não temos condições. Esse foi o relatório de 10 espias, com exceção de Josué e Caleb, que tiveram a visão correta. Mas aqueles 10 homens conseguiram influenciar o povo, porque parece que as coisas negativas influenciam mais, não é? As pessoas tendem a acreditar mais no pior do que no melhor. Quando a gente ouve no noticiário que a economia está degringolando, a gente já começa a se preocupar: e como é que vai ser o meu emprego? Como é que eu vou fazer? Se eu perder o emprego, como é que eu vou me virar? A gente já começa a pensar no pior, porque afeta, e afeta muito a nossa confiança, afeta muito a nossa autoestima. E foi o que aconteceu. O povo de Israel começou a chorar e dizer: por que que chegamos até aqui e não vamos conseguir? Começaram até a acusar Moisés. Conclusão, amados: toda aquela geração não colocou o pé em Canaã, voltaram para o deserto, retrocederam, foram morrer no deserto, só a próxima geração é que entrou. porque eles não acreditaram na promessa de Deus. Eles não acreditaram que Deus na vida deles daria condição deles enfrentarem tanto cidades fortificadas quanto aqueles gigantes que lá residiam, porque Deus era com eles. Essa foi a visão de Josué e Caleb. Disse: não, Deus prometeu, Deus vai nos dar. Vamos confiar no Senhor. Deus não é Deus de duas palavras. Deus é um Deus que quando diz, ninguém pode impedir aquilo que Ele quer realizar. Só que eles não confiaram na palavra de fé de Josué e Caleb. Confiaram na incredulidade dos 10. Diante do desafio, eles temeram, olharam para dentro de si e não tiveram coragem de encarar aquele desafio, amado. Nós não podemos caminhar na mesma visão que Israel estava tendo aqui. Não podemos ter a mesma visão desse soldado de Saul. Os desafios estão aí à nossa frente, que tenhamos uma visão de fé e de confiança no Deus que a gente serve. O Senhor é por nós, amém, querido? E se Deus é por nós, já diz a palavra, quem será contra nós? Maior é o que está em nós. O que está no mundo, seja o diabo, seja o desafio, seja o que for, o nosso Deus é maior. E Deus nos ajuda a superar. Olha, a nossa autoestima, ela deve ser baseada não naquilo que nós achamos, porque nós tendemos a ter essa visão negativa, de nos achar impotentes, termos medo e acharmos que não vamos conseguir. O que nós precisamos é basear esse olhar interior, basear na declaração da palavra de Deus, ou seja, quem eu sou em Deus, e também quem é Deus em mim. Você sabe quem você é em Deus? Vou dizer algumas coisas aqui que está na palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz que você é justificado, salvo, abençoado, perdoado, amado, santo, nova criatura, herdeiro, próspero, fortalecido na graça, soldado de Cristo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, embaixador de Cristo, membro do corpo de Cristo, filho de Deus, mais do que vencedor. Esse é o que eu tenho claro. E você sabe quem é Deus em você? Quem é Deus em mim? A Bíblia diz, Ele é provedor, libertador, vencedor, protetor, fortaleza, defensor, torre forte, escudo, baluarte, socorro bem presente na tribulação, Senhor, Rei dos Reis, Deus forte, Altíssimo, rocha, refúgio, soberano, Deus dos impossíveis, Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então a visão que nós temos que ter em nós é uma visão humilde, mas uma visão espiritual, no que Deus declara, não no que achamos que somos, mas no que Deus diz que nós somos. Amém, queridos? Para não nos acovardarmos diante dos desafios. Em toda luta, o segundo aspecto que nós somos desafiados é que em toda luta somos desafiados em nossa fé. O verso 8 que nós lemos, eu esqueci de pedir para você deixar marcado aí no texto, ou deixar a sua Bíblia aberta. Se você fechou, volte a abrir, por favor, em 1 Samuel 17, deixa uma marcaçãozinha. Mas no versículo 8, Golias pergunta: não são vocês servos de Saul? Não são vocês servos de Saul? Qual era a confiança dos servos de Saul? Pelo que você viu aqui no texto, nenhuma. Nenhuma confiança. Qual é a confiança que nós temos, nós que somos servos, não de Saul, mas do Senhor? Qual é a confiança que nós temos? Porque, amados, o desafio produz medo. Todo desafio mexe com a gente. E o medo é o agente que desestabiliza a nossa fé. Tem esse poder de mexer com a nossa fé, de abalar com a nossa fé. Não é à toa que a Bíblia, por diversas vezes, diz para a gente não ter mais. Não tenha medo. Porque Deus sabe como o medo mexe com a estrutura da nossa fé. Eu costumo dizer que quando o medo entra pela porta da frente, a fé sai pela porta dos fundos. O medo mexe com a gente, o medo nos imobiliza. O medo é esse agente que abala a fé de uma pessoa. Você sabe que muitos vírus, às vezes eles só irão produzir uma doença em uma pessoa, principalmente quando ela tem uma baixa na sua imunidade, não é assim? Às vezes o vírus está alojado ali, ó, anos, tempos. E quando ela tem uma baixa imunidade, o vírus prevalece e ela então fica doente. É o que acontece. E olha, o vírus, entre aspas, do medo, ele só nos desestabiliza quando nós estamos exatamente com a nossa fé em baixa. Entende por que que Jesus algumas vezes deu umas cutucadas nos seus discípulos, não dizendo que eles eram homens sem fé, mas que eles eram homens de pequena fé. Uma baixa na fé ajuda o vírus do medo se instalar e produzir os seus efeitos, amados. E é por isso que muitas das vezes, como era o caso aqui dos soldados de Saul, olhavam para o gigante e ninguém achava capaz de enfrentar. A fé foi abalada, e olha que eles eram servos de Saul, mas Israel era povo de quem? De Deus, com um histórico de muitas vitórias. Se eles olhassem para a história de Israel desde a saída do Egito, foi um monte de vitória que Deus proporcionou, milagres atrás de milagres. Eles tinham um histórico de um Deus que age em favor do seu povo. Quando as pragas vieram sobre o Egito, não vieram sobre a cidade onde estava Israel. Por quê? Porque Deus é pelo seu povo, Deus é por nós. Então, amados, esses soldados, eles tiveram sua fé mexida, abalada, diferente de um rapazinho, de um pastor de ovelhas, que enviado pelo seu pai aparece nesse contexto para levar alguns alimentos para os seus irmãos e para o rei Saul, e ele ouve o desafio e esse rapaz enfrenta, ele diz, eu vou enfrentar esse gigante que era Davi. O que nós vemos aqui é que nós precisamos ter a fé de Davi e não a fé dos soldados de Saul, e não medo, melhor dizendo, dos soldados de Saul. Porque a fé de Davi era fé em quem? Era em Deus. E os soldados de Saul tinham fé apenas em si mesmos, mas que diante de algo maior do que eles, eles temeram, eles não confiaram. Por isso a palavra de Deus diz, Jesus disse, tende fé em Deus, porque tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. Quando a gente tem esta fé em Deus, amados, a gente não foge dos desafios, a gente não tenta fugir dos problemas, a gente não tenta varrê-los para debaixo do tapete da nossa existência, porque mesmo varrendo para debaixo do tapete, eles estão ali nos afrontando todos os dias. Desafio é para ser enfrentado, enfrentado não com medo, mas na fé que nós temos no Senhor, na confiança que nós temos em Deus. E em o terceiro aspecto é que em toda luta nós somos desafiados em nossa capacidade de lutar. O verso 9 diz, no caso do Golias falando, se ele puder pelejar comigo, se ele puder e me ferir, seremos os vossos servos. Ele estava desafiando o outro lado na sua capacidade de lutar. Em 2 Timóteo 2,3, Paulo disse, participa dos meus sofrimentos, Timóteo, como bom soldado de Cristo. E como bom soldado, amados, nós recebemos armas de Deus. Deus nos capacita. A Bíblia diz que Deus nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Como é que Deus nos arma? Como é que Deus nos capacita? Com armas. Que armas nós temos utilizado diante dos desafios? Quais são as nossas armas? A gente olha para o mundo e as pessoas utilizam diversas armas para enfrentar desafios. Quando elas não usam uma arma, literalmente falando, não é? Uma pistola, um fuzil, alguma outra coisa, ela usa a arma da vingança, ela usa a arma do boato, ela usa a arma da fofoca, ela usa outras estratégias. Mas e o Filho de Deus? E o servo do Deus Altíssimo? Que armas nós temos usado? Olha o que diz 2 Coríntios, deixa marcado aqui em 1 Samuel, se você quiser dar uma chegadinha lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo nos mostra aqui um fato importante, que nós precisamos ter isso em nosso coração, queridos. Ele diz, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas. Deus nos dá armas espirituais. Toda vez que nós usamos as nossas armas carnais, nós nos damos mal. Mas todas as vezes que usamos as armas espirituais, Deus nos dá vitória. Há armas espirituais que Deus tem concedido ao seu povo, uma arma poderosa, se chama oração. Se você não está orando, certamente você está se preocupando. A tua vitória começa quando você começa a orar. É ali que começa a tua vitória. Esta é uma arma poderosa. A palavra de Deus nos ensina que não devemos vingar, não devemos usar da vingança, mas nós devemos entregar todas as nossas causas ao Senhor, porque é Ele que sabe fazer o que Ele deve fazer. Quando a gente tenta se vingar, a gente se dá mal, amados. Mas quando nós entregamos ao Senhor, Deus resolve. Às vezes, sem você precisar fazer nada, é orando, é entregando a Deus os seus desafios, é colocando diante dEle as suas lutas, porque Ele vai tanto te capacitar a enfrentar, como muitas das vezes, como já aconteceu, como Josafá, por exemplo, que recebeu uma notícia: Josafá, grande multidão vem contra ti, e ele teve medo. Só que, o que ele fez? Ele não se entregou ao medo, ele foi buscar o Senhor, ele convocou o povo para clamar ao Senhor, convocou um jejum, que essa é outra arma espiritual que nós temos. Oração e jejum funcionam, irmãos. Momento de desafio é momento de se jejuar, é momento para você colocar diante do Senhor a sua vida, se submetendo à vontade de Deus para que Ele realize o seu propósito. E Ele convoca então o povo a orar e jejuar, e Ele ora: Senhor, nós não temos força alguma, não temos capacidade nenhuma, estamos apavorados, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não queremos colocar os nossos olhos nos desafios, não queremos colocar o nosso foco neles, nós queremos colocar os nossos olhos diante do Senhor, porque Tu és o que pode nos livrar. E Deus se alegrou tanto com essa oração, que Deus levanta o profeta no meio do povo e diz: olha, a batalha não é mais de vocês, a batalha agora é do Senhor. Deixa que Deus vai guerrear por vocês. E Ele ainda disse: para essa guerra, vocês não vão precisar nem lutar. Ninguém vai levar espada, ninguém vai levar lança, ninguém vai levar flecha, ninguém vai levar escudo, ninguém vai levar nada. Vocês vão ficar parados e vão ver o livramento. Josafá disse: bom, já que a gente não pode utilizar armas carnais, vamos utilizar armas espirituais. Ele convoca um grande coral ao Senhor para louvar o Senhor. Vamos louvar, nós vamos lá, mas vamos para louvar o Senhor. E o que aconteceu? Deus foi lá no arraial do inimigo e fez uma ruaça lá no meio, uma confusão, que eles mesmos se mataram mutuamente, se levantaram contra si. Quando chegaram, amados, estavam todos destruídos. Veja como às vezes Deus faz na nossa vida quando a gente se prontifica a usar armas espirituais. Deus às vezes até nos preserva de certos enfrentamentos, de certas situações, de nos expor a certas situações, porque Deus vai lá na frente e resolve. Então nós precisamos ter esta confiança e usarmos as armas espirituais, a arma da intercessão. Às vezes a intercessão eu vejo como uma arma que você usa para ajudar os seus irmãos, para ajudar outras pessoas, porque a intercessão, ela não é uma intercessão praticamente para a gente, mas é a oração que você ora pelo outro, que você se coloca na brecha. Como é importante orarmos uns pelos outros, amados. A Bíblia diz que orando uns pelos outros nós somos curados. Olha como há poder na intercessão, como Deus opera quando você intercede por outras pessoas. E assim Deus vai agindo, porque há pessoas usando as armas certas. A arma da intercessão é uma delas, a arma da perseverança, porque essa é uma arma que te sustenta, a você não se entregar, a você não desistir. Essa é uma arma poderosa, a nossa perseverança no Senhor. Por quê? Porque nós esperamos nele. aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor vão ver o tempo de Deus agindo e realizando aquilo que só Deus pode realizar. A arma da confiança, Paulo diz, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Não podemos abrir mão da confiança, essa é uma arma poderosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, com todos os desafios, com todos os Golias, com todos os problemas, entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. E acima de tudo, nós temos a maior arma de todas, o nome de Jesus. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. Nome de Jesus, autoridade espiritual que Ele te dá, para que nenhum mal prevaleça na sua vida. O diabo está se levantando, use a autoridade do nome de Jesus. Esse nome é o nome mais poderoso do universo. Esse nome está acima de todo e qualquer nome. Deus lhe deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome há de se dobrar todo o joelho nos céus e na terra e até debaixo da terra, toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque este nome detém todo o poder e autoridade. Ninguém está acima do nome de Jesus. Não é Trump, não é Temer, não é ninguém, é Jesus. Jesus, todos irão se ajoelhar diante desse nome. Davi, que enfrentou esse Golias, que aceitou o desafio, ele fez três coisas. Primeiro, ele teve confiança. É importante nós mantermos a nossa confiança em Deus, amados, porque o nosso desafio, ele pode ser grande, porém, muito maior é o nosso Deus. Como diria uma criança, ele é mais maior de grande. Esse é o nosso Deus. Davi cria num Deus assim, razão pela qual ele, mesmo sem a capacidade, ele não era soldado, ele não era destrado, ele não era guerreiro, ele ainda era jovem, ele estava muito aquém, humanamente falando, de Golias, mas ele confiava no Senhor, ele olhava para Deus. Aqui no versículo 26, que nós não lemos, no final do versículo, Davi disse: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a confiança que ele tinha no Senhor. Quem é esse? Porque na verdade ele estava dizendo, Golias não está desafiando o exército de Saul, ele está desafiando Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse homem? Que confiança Davi tinha em Deus. É assim que a gente tem que enfrentar os desafios, amados. Não abra mão da sua confiança. Amém? Você pode dar esse conselho para o seu irmãozinho? Não abra mão da sua confiança. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor. Segunda coisa que Davi fez: ele escolheu as pedras certas. No versículo 40, diz aqui o texto: em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Ele escolheu 5 pedras lisas. O que eu vejo aqui? Eu vejo que nos desafios nós precisamos de sabedoria para fazer as coisas certas. Porque às vezes o desafio que mexe com a gente, que nos agita, faz a gente ser precipitado algumas vezes, agir sem pensar, sem refletir. E a Bíblia diz que peca, erra quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, é importante usarmos sabedoria. E Davi foi sábio aqui. Ele não escolheu pedras ásperas, ele não escolheu pedras irregulares, ele escolheu pedras lisas. Ele foi no riacho, porque o riacho faz isso com as pedras, não é? Por causa do atrito, as pedras vão ficando lisinhas, porque ele sabia que a pedra lisa, ela tem uma direção retilínea, ela não vai sofrer a resistência do vento, do ar, e de repente fugir da trajetória. Ele sabia que a pedra lisa ia ter um percurso correto, preciso. Por isso ele escolheu pedras lisas. As lisas eram mais precisas. Então, amados, tem hora que a gente precisa de usar de sabedoria. Tem hora que, diante de certos desafios, a gente tem que orar, mas tem hora que também a gente tem que vigiar. Tem hora que a gente tem que falar, mas tem hora que a gente também tem que se calar. Tem desafios que tem hora que você tem que agir, mas tem hora que você tem que esperar. É usar de sabedoria. Porque às vezes a falta da sabedoria faz com que o desafio nos vença. Então é importante nós escolhermos as pedras certas. E para encerrar, a terceira atitude de Davi é que ele não lutou sozinho. Não, ele não teve o apoio do exército de Saul. O exército não foi junto com ele. O desafio era homem contra homem. Aparentemente Davi foi sozinho. E tanto é que os irmãos de Davi, o próprio rei Saul, tentou tirar da cabeça de Davi essa ideia de enfrentar Golias, porque olharam apenas para a pessoa do homem Davi, que não tinha qualidade nenhuma para enfrentar um guerreiro do suporte e do porte de Golias. Tanto que Saul, num determinado momento, disse para Davi: Davi, contra Golias você não pode lutar. Imagina se Davi ouve o que Saul diz e trouxesse isso para uma baixa autoestima. Ele teria desistido. Qual teria sido o desfecho de Israel se Davi tivesse acreditado naquela palavra negativa de Saul? Porque muitas das vezes, amados, vozes diante dos desafios, vozes chegam ao nosso coração dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você não está apto, você não vai chegar lá, outros são melhores do que você, vão conseguir esse emprego que você está tentando conseguir, e a gente acredita, e baixamos a guarda, e desistimos. Davi não, Davi, ele sabia que ele não ia sozinho enfrentar Golias, tanto que aqui no versículo 45, o que que diz? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, ele chegou: Deus, segura na minha mão, irmão. Ele não conhecia aquele corinho naquela época, né? Segura na mão de Deus e vai. Mas foi o que ele fez. Vamos lá, Senhor, eu não vou sozinho não, eu vou no poder do teu nome, eu vou na autoridade do teu nome, eu confio que és tu que vais me dar vitória, não é a mira da minha funda que vai resolver o problema. Ele confiou no Senhor, ele se apoiou em Deus. Golias se apoiou na lança, no escudo, na experiência de guerra, mas Davi só confiou no Senhor. E amados, parece desvantagem, não parece? Aos olhos humanos. Mas quando você segura na mão de Deus, quando você se apoia no Senhor, você não será derrotado. Você não vai perder essa batalha, em nome de Jesus. O desfecho você já conhece. Ele pegou quantas pedras? 5. Mas só foi preciso uma. A primeira já foi no alvo. Como eu disse, não foi a mira de Davi, mas foi a bênção de Deus. Porque Deus é pelos seus filhos, aqueles que confiam, aqueles que dão passos de fé. Porque fé é isso, amados. Fé é você dar o passo, e o restante é Deus que vem para colocar o chão, para você caminhar, e assim você avança, e assim você supera as suas próprias limitações, e com a força de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, você vai superando todos os desafios. Amém? Amém. E assim Deus vai nos dando vitória. E entende por que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Então confia no Senhor, não deixe o medo tomar conta do seu coração, não deixe o medo criar raízes em teu coração. Você foi chamado para viver pela fé. O justo viverá pela fé. É a fé que agrada a Deus. Olha lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver a galeria de fé de homens e mulheres que por meio da fé tiveram grandes vitórias, ao conquistar grandes promessas de Deus. E Deus assim continua fazendo até os dias de hoje para aqueles que ousam acreditar. É muito interessante quando Jesus fala, comenta sobre oração, e no final ele diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E a gente está vivendo uma época, não é? Que as pessoas estão confiando em si próprias, estão confiando no poder da sua inteligência, da tecnologia que ele está criando, e se esquece que em determinadas situações da vida, nada disso resolve, nada disso favorece. Melhoram-se as coisas, criam-se coisas para se viver melhor, e o ser humano está vivendo cada vez pior, e não consegue superar as suas próprias mazelas interiores, seus conflitos interiores, porque simplesmente não estão aprendendo a confiar naquele que criou o ser humano, naquele que é por nós, naquele que se coloca à disposição daquele que clama a Ele. E que bom que você se despertou para essa realidade de Deus e abraçou essa fé. Então a nossa fé, amados, não é no nosso dinheiro, a nossa fé não é na nossa inteligência, naquilo que nós possamos ter de saber humano. A nossa fé é no Senhor, e Ele nos capacita a nós superarmos as nossas limitações e a nos dar vitória sobre grandes desafios. Você está enfrentando Golias? Você crê que em nome de Jesus ele será derrubado? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.